mas de um Deus que nunca falha. De um Deus que pode entrar com providência na tua vida de uma maneira que você não espera. O mesmo Deus de Abraão foi ontem, hoje e será eternamente. Pra você dar glória a Deus, presta atenção aí agora. Certo pastor no começo do ministério passava por difícil situação. Água, luz e o aluguel tudo atrasado, do templo, do culto de adoração. Ele era filho de um homem de muitos bens, mas tinha receio de pedir emprestado, porque seu pai era seguidor de Buda e ele iria ficar envergonhado. Porém ele lembrou de Abraão e o Deus da obra veio lhe socorrer. Meu irmão, o poder de Deus não falha, você é de entender que ele faz como ele quer. Depois da pregação, feito o apelo, ninguém se convertia. E um pastor cheio de preocupação, aquela situação não entendia. Ele achava que Deus ia converter alguém rico para poder ajudá-lo, mas Deus trabalha e não dá pra entender. Deixa confuso o ímpio até o diabo. Uma mendiga entrava na igreja, a roupa velha, mão cheirosa, mas queria se converter e entregar-se pra Jesus. Mistério agia. Agora, meu irmão, veja o que Deus fez. O tempo passando e o pastor preocupado, porque o templo já estava pra fechar. Mas o Senhor, irmão, age como quer. Ele complica para depois explicar. Um certo dia o seu pai foi pra o culto e sentou-se no banco perto da porta. O mais irmão simples sentou-se do seu lado. Era Deus preparando a resposta. Naquele culto Jesus batizou a irmã, e o pai do pastor assustado aquilo via. Não entendia o que estava acontecendo, o movimento que ao seu lado acontecia. E a irmã falava em línguas estranhas, e o pastor via seu pai assombrado. Termina o culto e o velho veio dizer o que estava acontecendo o tempo todo ao seu lado. Ele chega pro seu filho, pastor da igreja, e diz meio assustado: meu filho, falar japonês? E o pastor: como é, papai? E o velho: aquela mulher que estava sentada do meu lado lá no último banco, você viu? Vi, papai. Aí o velho: ela sabe falar japonês? E o pastor fala: ah, papai, sabe nada. Aquela mulher foi a mentira que entrou no final do culto um dia desses, fervendo com uma roupa velha. Jesus teve misericórdia e a salvou. E a igreja se reuniu, nós conseguimos pra ela sandálias, uma roupinha melhor pra ela vir cultuar a Deus. Por que, papai? O pai dele disse: porque ela passou o culto inteiro falando em japonês e dizendo assim: pague a luz, água e o aluguel. Pague a luz, água e o aluguel. Pague a luz, água e o aluguel. Quem tá mandando aqui é Jesus e Deus do céu. Pague a luz, água e o aluguel. Pague a luz, água e o aluguel. Pague a luz, água e o aluguel. Quem tá mandando aqui é Jesus, o Deus do céu. Pois é, meu filho, ela passou o culto inteiro gritando, falando em japonês, mandando eu pagar a água, a luz e o aluguel que estão atrasados. Levantou e foi-se embora, apontando pra mim, dizendo: pague a água, a luz e o aluguel. Quem tá mandando aqui é Jesus. O que que é isso, hein, meu filho? Isso é providência de Deus, papai. Pague a luz, água e o aluguel. Pague a luz, água e o aluguel. Pague a luz, água e o aluguel. Quem tá mandando aqui é Jesus, o Deus do céu. Pague a luz, água e o aluguel. Pague a luz, água e o aluguel. Pague a luz, água e o aluguel. Quem tá mandando aqui é Jesus, o Deus do céu. O pastor recebeu a vitória de Deus. Seu pai, que era budista, pagou a dívida e foi ser crente junto com ele. Tá, irmão, desenferruja a boca e dá um glória a Deus de Abraão, que é o seu também. Eita glória!